glândulas produtoras de hormônios. É um conjunto de glândulas cuja função, agora sim, produzir os hormônios que regulam a reprodução. É a função. É proporcionar a reprodução dos animais, os ciclos estrais, todos regulados por essas glândulas. Certo? Quais são os hormônios que coordenam esse eixo? Vamos ver. Quem responde? O GnRH. O GnRH. GnRH, que é produzido no hipotálamo. ADN copia o LH, que vai estar no corpo. Essa é a 3, né? A hipófise que produz o LH não vai atuar no corpo lúteo. O LH ele vai transformar o folículo em folículo rompido em corpo lúteo. Então, primeiro estamos aqui. Quais hormônios? Ela falou GnRH, depois o LH, que é produzido na hipófise, e depois quem mais? O FSH, que também é produzido na hipófise. Quem mais? Quais outros hormônios do eixo? O estrógeno, a testosterona, a progesterona. O estrógeno em estradiol mesmo? O estrógeno é uma grande classe de hormônios. Dentre esses hormônios tem estradiol, 17-beta-estradiol, estriol, sulfato de estrona. Então, quando a gente fala estrógeno, são todos esses. É assim, a classe de hormônios. Tem mais hormônio, hein? Vocês falaram, né? Os esteroides, né? Que é a testosterona, progesterona e estradiol. O ovário também produz hemoglobina. Vocês lembram da inibina? Vou falar. Inibina? Inibina. Inibina. Bom. Também com esse nome, né? Mas a inibina só pode inibir. Oi? Ocitocina. Então, a ocitocina, ela é produzida no hipotálamo, armazenada na neurohipófise, mas ela não regula o eixo. Ela vai agir na lactação, na injeção do leite, ela vai agir no momento do parto, mas ela não regula o eixo. Né? Quais os órgãos-alvo desses hormônios? GnRH age na hipófise. LH, FSH? Nas gônadas, tanto masculina quanto feminina. Sob a ação do FSH, as células da granulosa do folículo produzem o quê? Células da granulosa do folículo ovariano produzem? É onde o FSH é o órgão-alvo do FSH, né? É o ovário, mais precisamente célula da granulosa que envolve o folículo, que produz, sob a ação do FSH, estrógeno, tá? Então, sob a ação do FSH, as células da granulosa do folículo produzem estrógeno. Então, o estrógeno é produzido pelas células da granulosa do folículo. E qual é o órgão-alvo do estrógeno? Aonde o estrógeno age? Onde o estrógeno age? Oi? O que o estrógeno faz? Qual a ação? Agora eu vou falar do LH. Não, peraí. Não, eu tô vendo que você... alvo, as gônadas, tanto masculina quanto feminina, e qual a ação nas gônadas do LH? Formação, luteinização do folículo lúpido, né, para a formação do corpo lúteo, e sob a ação do LH, o corpo lúteo produz quem? Qual? A progesterona, né? Então, sob a ação do LH, o corpo lúteo produz a progesterona. E a progesterona, então, ela é produzida no corpo lúteo, né? O local onde ela é produzida. Qual é o órgão-alvo da progesterona? O que a progesterona faz? Ela é o hormônio inibidor. Então, ela faz feedback negativo. Aonde? No hipotálamo. Então, o que é o mecanismo de feedback ou retroalimentação? O que seria isso? O mecanismo feedback ou retroalimentação é, na realidade, o mecanismo que regula a produção hormonal. Como é que o hormônio ele é estimulado, né? Como que é estimulado a sua produção ou como é inibida a sua produção? Através do feedback. Então, uma autorregulação, que pode ser positiva. Positiva é o estímulo à produção hormonal. E a negativa é o bloqueio da produção hormonal. Então, de acordo com os mecanismos de feedback, é que a gente tem os ciclos estrais, né? Momento de aumento de um hormônio, depois momento de diminuição desse hormônio. Tudo isso depende desse mecanismo. Quer dizer, o eixo se autorregula. A imagem é aquela, você põe uma câmera filmadora na frente da televisão. Ela está filmando a televisão. E o que que a televisão está passando? Ela está ligada ao monitor de TV. Qual é a imagem que a televisão está passando? A imagem dela mesma, né? Então é uma retroalimentação. Eu filme você e você está passando esse filme. E fica nisso. Isso é um feedback. Então, o hormônio é produzido no hipotálamo, estimula a hipófise a produzir hormônios que agem nas gônadas e as gônadas, por sua vez, inibem o hipotálamo. Quando ela inibe o hipotálamo, diminui a produção de hormônio da hipófise e diminui a produção das gônadas. Ou ela estimula e aumenta a produção. Então, é um mecanismo cíclico. Ou aumenta ou diminui, mas ele é cíclico. É autorregulação. Esquematize e descreva o funcionamento do eixo. Vai lá, pessoal. O que eu escrevo aqui? Hipotálamo. Hipófise. Gônadas. Qual o hormônio aqui? GnRH. O que é o GnRH? Hormônio liberador das gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas que ele libera? Né? O hormônio que libera as gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? LH. Então, o GnRH age na hipófise para que a hipófise libere as gonadotrofinas. Quem são elas? LH e FSH. O FSH age nas gônadas e, através da estimulação do FSH, o que é produzido na gônada? anagênese, o crescimento folicular, né? Hormônio folículo estimulante, ocorre o crescimento folicular. E ao mesmo tempo ocorre o quê? A produção de. O folículo crescendo produz estrógeno, né? Quanto mais o folículo cresce sobre a ação do FSH, mais estrógeno é produzido. Quanto mais o folículo cresce, mais estrógeno é produzido. E esse estrógeno faz um feedback negativo. Aonde? Negativo ou positivo? Positivo. Se for negativo, ele vai inibir, vai parar o crescimento do folículo. Se for positivo, vai estimular mais ainda o crescimento do folículo. O que, que é? Negativo ou positivo? É positivo. Quanto mais estrógeno, mais GnRH. Quanto mais GnRH, mais FSH. Quanto mais FSH, mais o folículo cresce. Quanto mais o folículo cresce, mais estrógeno. Quanto mais estrógeno, mais GnRH. Mais GnRH, mais FSH, mais FSH, mais estrógeno. E o que, que acontece quando tem um monte de estrógeno circulante? O animal entra no ciclo. Então, qual é a função do estrógeno? Estrogênio. Qual é a função do hormônio que chama estrogênio? Iniciar, estimular o estro. É isso. Uma das funções é o feedback positivo. Então, qual é um dos órgãos-alvos do estrógeno? O hipotálamo. Quais são os outros órgãos-alvo do estrógeno? Ah, o estrógeno vai lá nas células da vulva fazer edema e hiperemia. Ele faz com que haja produção de muco pela vagina. Ele faz com que o centro de comportamento do sistema nervoso central deixe o animal, vamos dizer, receptivo ao macho, porque vocês sabem que as fêmeas só aceitam o macho durante o cio, a exceção da mulher, claro. Então, e algumas cadelas meia vadias também, mas, em geral, as fêmeas só aceitam o macho durante o cio. Por quê? Porque o estrógeno tem um órgão-alvo, sistema nervoso central, modifica o comportamento, a fêmea fica passiva, lambda, né? E aí ocorre a cópula. Então, o estrógeno tem um monte de células com um receptor para ele. Um monte. As células-alvo são as células que têm receptores para esse hormônio, onde ele se encaixa. Vocês imaginem que as células musculares têm receptor para estrógeno. O estrógeno é um anabolizante feminino, é o hormônio que faz é para FSH. Então, quando ocorre a liberação do FSH, ele vai agir nos folículos antrais, vários. E esses vários folículos começam a crescer. Isso se chama onda folicular. Vários crescem, só que eles não crescem todos ao mesmo tempo. Uns crescem mais que os outros. Aqueles que são maiores são chamados de dominantes, porque eles cresceram mais que os outros. Tá? Quando o folículo... E todos estão produzindo estrógeno, estão crescendo e produzindo estrógeno. Quando o dominante está pronto para ovular, ele fala, eu tenho que parar esse processo, porque não adianta crescer mais, agora eu quero ovular. Né? Então ele está enorme já, muito estrógeno, muito GnRH, muito GnRH, muito FSH, muito estrógeno. Aí ele fala, chega, não quero mais crescer, quero ovular. Então ele produz inibina. A inibina é um hormônio produzido pelo folículo dominante. Que é o folículo antral. Que é o antral crescidão, o que cresceu mais, né? Ele produz inibina, que vai, esse nome significa que faz o quê? O que, que uma inibina faz? Inibina. Ó, oh, né? Pelo amor, ela vai inibir tanto aqui como aqui. Inibe, eu não quero. Na realidade, a inibina inibe a liberação de FSH. Então, aquele folículo, ele fala, eu já estou do tamanho que eu precisava, não quero mais FSH. Agora eu quero o quê? LH. Então, a inibina vem e, ó, inibe. Tá bom? Mas o estrógeno, ele faz feedback positivo e ocorre o pico de LH, tá? Diminui a produção de FSH, que chega, só que a quantidade de estrógeno circulante está numa concentração absurda, muito alta. A gente chama que é o pico, né? O pico do estrógeno. E o pico determina o quê? Liberação maciça de LH. Então, a gente vai dizer pico de LH, e um pico de LH determina a ovulação. Então, é assim que acontece. O folículo dominante, ele produz muito estrógeno, faz feedback positivo, com isso ocorre pico de LH e ovulação. Muito bem, ovulou. Se ovula, o que, que acontece com os níveis de estrógeno? Esse processo. Já cresceu, né? Já fez feedback positivo, já teve liberação de LH, ovulou, pico, ovulação. Ovulou, agora, quem que está sendo liberado aqui? O LH. O FSH está inibido, né? O LH. Então, o que, que vai fazer o LH? O LH, primeira ação dele. Primeira ação. Promover a ovulação. Né? Segunda ação, luteinizar aquele folículo rompido. Então, aquele folículo se preenche de sangue. Ele é chamado de corpo hemorrágico. E depois, o LH transforma aquelas células que estavam produzindo estrógeno em células luteínicas que passam a produzir, sob a ação do LH, progesterona. Ah. O LH só aparece então depois do excesso de estrógeno? É. Só depois. O que determina o pico de LH é o pico de estrógeno, a concentração máxima de estrógeno na corrente sanguínea. Faz esse feedback positivo fortíssimo, dá o pico, ele matura o folículo que vai ovular e promove a ovulação. Então, ele faz a maturação final do folículo e ovulação. E continua. Aí ele faz a luteinização naquele folículo rompido. Então, LH, pico ovulação e formação do corpo lúteo. E aí o corpo lúteo vai produzir o quê? Então, o LH, eu vou falar qual a diferença entre FSH e LH. O LH é um hormônio pulsátil e o FSH ele tem liberação tônica. O que, que é isso? Quando a gente fala que o hipotálamo está estimulado, significa que ele está soltando o GnRH em pulsos frequentes. Quando a gente fala que o hipotálamo está inibido, significa que ele está soltando em GnRH impulsos pouco frequentes. Então, um pulso a cada 8 horas. Isso aqui é inibição do hipotálamo, tá? Cada pulso de GnRH corresponde a um pulso de LH, é um hormônio pulsátil. Então, quanto mais estrógeno, maior a pulsatilidade do GnRH. Portanto, maior a pulsatilidade do LH. O que significa alta pulsatilidade? Significa que a liberação hormonal é feita um pulso a cada 10 minutos. Não dá tempo de degradar esse hormônio. Então, na circulação sanguínea, essa quantidade se junta a essa, se junta a essa, se soma e vai dar o quê? Um pico de concentração sanguínea. Entendeu? Então, para que ocorra o pico de LH, é necessário uma pulsatilidade altíssima de GnRH. Agora, o que não significa que o LH antes do pico não estava sendo liberado. Ele estava sendo liberado, mas numa pulsatilidade menor. Né? Os hormônios eles estão sempre sendo liberados. Depende da pulsatilidade, né? Do GnRH e do LH. Se está uma pulsatilidade baixa, nada está acontecendo. Mas se a pulsatilidade fica alta, a concentração sanguínea fica muito alta. E aí é que os eventos acontecem. Então, aí é o pico de LH, ovulação, formação do corpo lúteo. Tudo isso com LH com pulsatilidade alta. Só que a progesterona que o corpo lúteo produz é um hormônio que faz feedback negativo. Não tem nem mais aonde, eu tinha que fazer aqui um negativo. Não tem nem mais como fazer esse feedback. Negativo a progesterona. Então o que, que ela vai fazer? Inibir a pulsatilidade de GnRH. O que, que vai acontecer com o GnRH? Um pulso a cada 8 horas. O que, que vai acontecer com o LH? Pulso a cada 8 horas também. Então, enquanto a progesterona estiver agindo, esses hormônios pulsáteis aqui, eles estão diminuindo. O FSH não. O FSH não é pulsátil. Ele vai ser liberado. Mas o LH, ele vai estar diminuindo. Então, a progesterona, ela inibe o hipotálamo e, consequentemente, ela inibe a liberação do LH. O aumento, né, a pulsatilidade do LH. Ela inibe isso. Bom, muito bem. Então, deu para entender o eixo? Era a última coisa, né? Agora eu só vou mostrar fotinhos, tá? O hipotálamo, que é o terceiro ventrículo do cérebro, a hipófise, localizado na célula acústica, não precisa ser uma toquinha, né? E gônadas e texto. Bom, então lá, o hipotálamo, a hipófise. E o interessante do hipotálamo e da hipófise é que eles têm um sistema porta. Vocês já ouviram falar do sistema porta? O sistema porta é aquela microcirculação interna. Então, os hormônios produzidos no hipotálamo, eles caem direto, eles não passam pela circulação sanguínea geral. Eles vão direto para a hipófise. Porque eles têm uma circulação local. Aqui, ó. Isso é bem interessante. Então, o GnRH, ele não precisa cair na corrente sanguínea para atingir a hipófise. Já vai direto. E as isso aqui é um corpo lúteo. É enorme o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo produz progesterona no testículo. Mas eu vou falar da fisiologia do testículo, né? Onde que o LH age no testículo. Na realidade, o LH no testículo, ele estimula a produção de testosterona. Então, a gente já falou aonde os hormônios são produzidos. Lembrar que GnRH, LH, FSH são hormônios proteicos. O que, que quer dizer isso? A progesterona, testosterona e estradiol são hormônios esteroides, são classes hormonais diferentes. Os hormônios proteicos, eles têm essa característica, são duas cadeias de proteínas entrelaçadas, a cadeia alfa e a cadeia beta. A cadeia alfa, isso é muito legal, é igual para todos. Então, a cadeia alfa do GnRH é igual a do LH, igual ao do FSH, do HCG, do ECG, tudo igual. Porém, a cadeia beta, a segunda cadeia, é específica. Então, a especificidade do hormônio vem de quem? Da cadeia beta. Por isso que quando a gente dosa o HCG para saber se a mulher está grávida, qual é a cadeia que a gente dosa? O beta-HCG, não é o alfa-HCG. Porque se eu for dosar o alfa-HCG na urina, eu posso dosar o alfa-GnRH, o alfa-LH, FSH, porque é igual para todos. Eu tenho que dosar o beta, que é o que confere a especificidade do hormônio. Então, é o beta-HCG que a gente dosa. Não vou falar sobre isso. Isso é uma coisa que vocês já devem saber. Obviamente, qualquer hormônio proteico, GnRH, LH, FSH, eles são solúveis, eles têm um mecanismo de ação bem mais rápido, porque ele age na membrana. Vocês vão lembrar da proteína G, que fosforila, lembra disso? Não. Não agora. Bom, e os hormônios esteroides, por outro lado, testosterona, progesterona e estradiol, são apolares, portanto, eles não se solubilizam na corrente sanguínea. E eles precisam de uma proteína, uma albumina, para carregar eles até a célula-alvo. Eles precisam se conjugar a uma albumina. E quando eles chegam na célula-alvo, eles precisam penetrar na célula, porque o receptor para esse hormônio está lá no núcleo da célula. Então, o mecanismo de ação é muito mais demorado do hormônio esteroide, da testosterona, da progesterona, do estradiol. Porém, o mecanismo de ação do GnRH, LH, FSH, é rapidinho, porque ele age na membrana. Ó, todos os hormônios esteroides vêm da molécula de colesterol. Portanto, quem não tem um pouquinho de gordurinha, não tem nem testosterona, nem progesterona, nem estradiol. A gente precisa da gordura, viu? Oi? Então, as meninas, não falam que as meninas mais cheinhas são mais fogosas? Não ouviram falar? Muito estrógeno, olha lá, bem certo. As magrinhas, coitadas, olha lá. Tudo tem sua vantagem nessa vida, viu, pessoal? Por quê? Né? Nós precisamos do colesterol. Nós precisamos do colesterol para produzir os hormônios esteroides, tá? E o mais legal dessa cadeia aqui é que um vem do outro. Isso é muito legal. Ó, o colesterol, por ação de uma enzima, se transforma em pregnenolona. Aí tem essa via aqui metabólica. Outra enzima transforma, tá? Ó, diandrosterona, que vem pra cá, androsterona, testosterona, estradiol. Portanto, se eu pegar essa via aqui, eu vou do colesterol fazer testosterona e da testosterona eu faço estradiol. Portanto, a mulher produz testosterona? Lógico, senão ela não tem estradiol. Né? A gente precisa produzir a testosterona para produzir estradiol. Né? Eu posso pegar outra via aqui, ó. Colesterol, pregnenolona, progesterona. Progesterona, testosterona, testosterona, estradiol. Então, veja, para produzir a testosterona, eu posso produzir a partir da progesterona. Então, macho, é muito interessante. Um hormônio, ele se transforma no outro. Tanto fêmea quanto macho tem todos os hormônios, porém, em quantidades muito diferentes, né? A gente tem muito pouquinha testosterona. O macho, muito de testosterona. Por outro lado, a gente produz muito estradiol e o macho, um pouquinho de estradiol, né? Em doses diferentes, mas todos vêm da mesma. E na realidade, não sei se vocês sabem, mas a forma ativa da testosterona não é essa daqui. O que age é a dihidrotestosterona. Então precisa da 5-alfa-redutase, que é a enzima que transforma testosterona em dihidro. Enzima tem que saber? Enzima alfa-redutase, 5-alfa-redutase é importantíssima, sabe por quê? Tem uma doença no macho, no cão macho, que ele não produz a 5-alfa-redutase. Sabe o que acontece? Ele vai ali, na verdade. Porque a testosterona não age. Chama-se... Aparece lá os negócios que ele já fez. Ninguém vai falar, eu já fiz. gente quer monitorar o ciclo estral dos animais silvestres, porque quando é animal doméstico, eu quero monitorar o ciclo estral, eu tiro o sangue e meço se tem progesterona, se tem estradiol, em que fase que o ciclo ele está, né? Mas e o silvestre? Dá para pegar, tirar sangue durante o ciclo estral? Super estresse, super perigoso, anestesia. Então, o que a gente faz? Colhe as fezes do animal, né? E mede os metabólitos fecais daquele hormônio, né? Ou a progesterona, o estradiol. E aí eu sei que fase do ciclo ele está. Porque eu sei se tem progesterona, tem corpo lúteo. Se tem estradiol, tem folículo. Então eu sei se ele está numa fase folicular, se ele está numa fase subcutânea, e eu monitoro o ciclo estral desses animais pelas fezes. Não é interessante isso? Isso se usa muito em zoológico, na natureza, quando os biólogos eles ficam seguindo um animal e ficam coletando as fezes, né? Para delimitar o ciclo daquele animal. Só que é um resumo disso aqui, né, dos feedbacks todos. O que é importante saber? Que o eixo, como a gente falou, ele está sendo autorregulado pelos hormônios produzidos pelas glândulas do eixo, né? Uma coisa, um pacotinho fechado. Mas nada mais atua nesse eixo, não existe nenhum fator externo que influencie a produção desses hormônios. Luz, então vamos lembrar qual é o mecanismo, controla, vocês leram luz aqui, se vocês lembrarem, então vou falar outra, a luz, como é que a luz regula esse eixo, porque justamente tem os animais estacionais. Tem uma época do ano que esses animais não têm ciclo. Não ocorre nada disso aqui. Por quê? Porque o hipotálamo fica bloqueado. Quem bloqueia o hipotálamo? Né? Ele fica assim, ó, secreção de GnRH. Quando fica baixinha desse jeito, baixa pulsatilidade, nada acontece. Quem que vive o hipotálamo? Hã? Não, mas veja, vamos pegar o exemplo da égua. A égua cicla na primavera e no verão. No outono e no inverno, o hipotálamo está bloqueado. Se o hipotálamo está bloqueado, não tem corpo lúteo. Se não tem corpo lúteo, não tem progesterona. Então, é uma regulação externa. Ele bloqueou por quê? Da luminosidade. Agora, como é que a luminosidade bloqueia o hipotálamo? O maior período de luz, no caso das éguas, estipula, né? Durante primavera e verão, ela cicla. Então, no outono e no inverno, ela para de ciclar. Agora, o que a luz faz para o hipotálamo parar de ciclar? Qual é o mecanismo? Alguém lembra disso? De cortisol? Só vou falar também. É uma glândula. Não, é adrenal de cortisol. É a pineal. Lembraram da pineal? A pineal. Então, olha só. A luz penetra na retina. Essa informação luminosa é transformada em informação nervosa, que é levada à pineal. A pineal só trabalha à noite. Portanto, quando anoitece, a falta de luz vai lá e, opa, anoiteceu. Ela começa a produzir qual hormônio? O que a pineal produz? Melatonina. Então, 6 horas da tarde, baixou a luz, dá aquela preguiça. Assim? Você comigo assim? 6 horas da tarde eu quero me acabar no sofá. Por quê? Porque começa a produzir. noites curtas. Portanto, quando é primavera e verão, a melatonina está sendo produzida. Oi? Menor quantidade, né? Olha lá, dias longos, não é? A égua não se reproduz na primavera e no verão. Dias longos, noites curtas. A melatonina só é produzida à noite. Portanto, durante a primavera e verão tem pouca melatonina. E aí o hipotálamo trabalha tranquilamente. Chega no outono e no inverno, o que acontece? Noites longas e dias curtos. O que acontece com a quantidade de melatonina? Aumenta. Daí o que acontece com o hipotálamo? Bloqueia. Então, ele fica desse jeito, por causa da melatonina. Agora, para dar nó na cabeça de vocês. E a cabra e a ovelha que cicla no outono e no inverno? Pronto. Só que na cabra é ao contrário. Dias curtos, noites longas. E a grande quantidade de melatonina é que estimula. Dias curtos, noites longas. Muita melatonina estimula o hipotálamo e ela se. É o contrário da ela. A ação da melatonina é ao contrário. Não, eu estou falando de espécies estacionais. Agora, a vaca não é estacional. Ela produz melatonina? Sim. Produz. E a melatonina faz alguma coisa no hipotálamo? Não. A mulher também não. A mulher se põe inteira. A melatonina não age. Cabra e ovelha ciclam em dias curtos. Gata e égua ciclam em dias longos. É o contrário. Esse é um fator externo que age, que bloqueia o hipotálamo, mas tem mais, já falaram do cortisol. Cortisol bloqueia também. Por quê? Cortisol ele é considerado o hormônio do bem-estar, né? Quando o negócio tá feio, o estresse do caramba, começa a liberar cortisol para você não entrar em parafuso e não ter um colapso. Então, o cortisol serve para isso. Agora, o revés do cortisol é o bloqueio do hipotálamo. Ora, em veterinária, o que a gente verifica aqui no Brasil é o estresse calórico. Né? Nosso problema é esse. O animal vai ficar 2, 3 meses num verão aí, morrer de calor. Então, liberação de cortisol. Né? Altíssima, durante muito tempo. O que acontece com esse animal? Para de ciclar. Né? Geralmente, quem são esses animais que param de ciclar? São os animais europeus, lógico, as raças que não estão adaptadas ao nosso clima. Chega no verão, para de ciclar, tem um monte de problema. Bovinos, né? A gente vê muito isso com o bovino europeu. Outro, que as porcas também, né? Vocês imaginam isso? Animais, sociedade e meio ambiente. Qual é o conforto térmico, temperatura de conforto térmico das porcas? Eu que falei isso para vocês, é 16 meses. Não, você tem que. Isso é um fenômeno fisiológico. Para perpetuação da espécie, da vida, o animal continuar vivo. Se você bloqueia o cortisol, o animal morre de choque, de estresse. Então, na realidade, o que tem que fazer é tirar a situação estressante. É a única situação. Modo de regular isso aí. Bom, e tem mais uma coisa que vocês leram no outro slide, agora eu posso mostrar, né? Olha, esse slide aqui ele é uma simplificação daquele. produção de espermatozoides e óvulos, né? São as duas grandes funções das glândulas. Mas os fatores, né, que influenciam o ciclo, fora a autorregulação, fora o feedback. Quanto período, temperatura, estresse, gordura e nutrição. Ó, isso aqui, tá ligado, né? Gordura e nutrição. O que, que vocês poderiam me falar sobre isso? O que, que influencia o hipotálamo? Então, vamos pensar num animal que está com uma restrição alimentar absurda. A gente pega aquelas vacas lá do Agreste, do Nordeste, que é pele e osso. Não tem, é zero de porcentagem de gordura no corpo, né? Elas, o hipotálamo funciona? Não, está bloqueado. Está bloqueado. Quem que bloqueia o hipotálamo nessa situação? Uma falta de uma proteína chamada leptina. Já ouviu falar da leptina? Muito legal essa leptina. Ela é produzida pela célula adiposa. Então, a gente tem que ter um mínimo de gordura no corpo para ter um mínimo de leptina para sinalizar o hipotálamo para ele trabalhar. Baixou o nível de leptina a níveis críticos, ou ela sumiu, o hipotálamo bloqueia. Isso é um mecanismo de autoproteção do animal. Porque o animal está passando uma carência alimentar tão forte que se ele emprenhar, se ocorrer o ciclo estral e ele emprenhar, morre ele e morre o feto. Então, o que, que o corpo fala? Não, você não tem condições nem de se aguentar em pé. Portanto, o seu ciclo não vai funcionar. É a leptina que avisa o hipotálamo. Professora, no caso que a gente estava brincando lá das gordinhas, que são mais fogosas. Como tem mais célula adiposa, produz mais e estimula mais o hipotálamo, tem um limite, por exemplo? Não, senão... tem um limite. Ela precisa, ó, o hipotálamo ele precisa da sinalização da leptina. Tem que ter um mínimo de leptina. Se tiver 5 vezes mais o mínimo, ele está sinalizado, né? Agora, em relação à gordura, é porque existe sim maior produção de estradiol em função das células adiposas. Isso é verdade, isso é fato, né? Por isso que as gordinhas são mais fortes, são mesmo, porque tem maior produção hormonal, maior produção de estradiol. Então veja só, a leptina é produzida na célula adiposa. É uma proteína produzida nos adipócitos. Ela cai na circulação sanguínea e ela tem que ter um mínimo de concentração na circulação sanguínea para deixar o hipotálamo funcionar normalmente. Quando baixa os níveis de leptina, ele bloqueia. Então a gente fala que ela é um sinalizador. Ela sinaliza o hipotálamo que aquele animal tem reserva de gordura. Quando o animal não tem reserva de gordura, níveis de leptina baixíssimo. Então o hipotálamo não funciona, fica bloqueado. É muito interessante isso. As meninas que fazem esporte olímpico, não esporte, né? Essas que treinam 8 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, tem reserva de gordura? Ciclo? Não. Não ciclo. Vocês já viram o corpinho? Parece tudo subdesenvolvidas, né? Porque falta hormônio ali. É muito músculo e pouco hormônio. Elas não ciclam. Para conseguir engravidar, elas têm que parar de competir. Engordar. Tem que ter corpinho que fala. Já comentado que o estrógeno estimula a massa muscular. Né? Estimula. Essas pessoas que na verdade não têm estrógeno porque está com 51 fibras. Por que desenvolvimento tão de massa? Seria outras formas de. Então, o estrógeno ele é produzido em dois locais. Ele é produzido no ovário e ele é produzido também na adrenal. Né? produção da adrenal é constante. É, o que cai é a produção ovariana. Mas sempre vai ter uma produção pequena. É porque, no caso de uma pessoa na menopausa, por que ela perderia, então, se a adrenal está lá? Então, porque na realidade, além da perda do estrógeno, tem o envelhecimento, né? São duas coisas juntas. Que nas meninas ainda não tem, né? Aliás, ao contrário, elas estão em fase de crescimento. Mas no caso das mulheres, tem também a diminuição hormonal pelo envelhecimento. Até mesmo a baixa produção da adrenal. Tudo começa a produzir menos. Né? Acho que... da profissão. É diferente de você fazer vários pequenos estágios em vários lugares. Eu acho que isso para a gente é mais importante. Né? Por quê? Porque o aluno, ele primeiro ele vai ter vício, porque o negócio de você ficar só no lugar, você acaba pegando o vício do veterinário que você acompanha por 5 anos. Então é importante formar espírito crítico e ver, puxa, ele fazer de um jeito, o outro fazer do outro, qual que é o jeito melhor de fazer? Até o nono semestre. Nono semestre tem que completar as 240 horas. Qual problema? Não, eles vão, depois que acabar o estágio, eles estão com o comprovante. Se você for numa clínica, vocês vão pedir que o cara no receituário mesmo, que tem lá o nome do veterinário, o nome da clínica, né? Atesto que a aluna tal cumpriu estágio na área de cirurgia do período tal a tal, totalizando 90 horas. Assim estaria. Para mim, não. Para mim, não precisa. Agora, se vocês forem fazer estágio pelo CIEE, aí tem todo um plano de estágio, tem outras coisas. Mas para atividades complementares, me basta uma carta do veterinário. Só isso. Eu faço estágio complementar também. Eu faço um promédio fazendo em outra clínica. Então, daí você pede a cartinha. Não, ele tem que ter no site, validar. Eu tenho que validar isso aí. Porque esses são locais que tem convênio com a faculdade. Sim, sim. Por isso. E aí? Tudo certo? Professor, eu fiz essa técnica na faculdade. Tem que curar a declaração? Que foi o nome do aonde? Na Minas, visitas técnicas. Não, visita técnica não vale como atividade complementar. Por quê? Porque ela está dentro do currículo da disciplina. Então, não é uma. Complementar significa tudo que está fora do horário de aula. E, na realidade, as visitas estão dentro do cronograma de aula. Professor, no caso do cinema, ou um teatro, ou um zoológico, quantas horas? Porque a gente faz uma visita. 2 horas. Máximo 2 horas. Pós-parto, né? No período observação da vulva, da vagina. Escuta, o exame não começa com o exame. Nenhum exame começa com o exame clínico direto. Vocês sabem disso, vocês já fizeram estágio clínico. A primeira coisa é a anamnese. E assim também é o exame ginecológico. Primeira coisa, você tem que perguntar o que, que aquele animal come, né? Qual é... Na realidade, essa parte aqui é uma anamnese do rebanho, né? Qual é o manejo desse rebanho? Se os animais são separados em lotes? Se teve doença infecto-contagiosa acontecendo naquele rebanho? Se teve vacinação? Se teve teste sororal? Se os animais são testados, né? Com sorologia. Se esses exames são feitos periodicamente, enfim. Controle isotécnico, isso diz muito sobre a sanidade reprodutiva de um rebanho. Isto é, índices de preenês. Uma propriedade que tem taxa de preenês de 50% significa o quê? Metade das fêmeas são preenês, metade estão vazias. Isso é problema. Tem algum problema, pode ser sanitário, pode ser nutricional, como pode ser de manejo, mas tem problema. Porque uma taxa normal de preenês é 70% para cima. Isso me mostra que, não tem, que a propriedade não tem problema reprodutivo. Agora, menos pode crer. Então, na anamnese, a hora que você pergunta, você já fica com uma ideia daquele rebanho. Em termos do animal... Qual é a idade do animal que está com problema? Se ele tem comportamento visível e claro de cio? Quanto dura o ciclo desse animal? Se já houve monta ou inseminação artificial? Se essa fêmea já impregnou? Se houve algum tratamento medicamentoso prévio que possa ter interferido com a reprodução? E aí, depois da anamnese, o exame clínico geral. Grandes animais, o que a gente observa? Score corporal. O que é isso? É aquilo que a gente acabou de comentar. A quantidade de gordura do corpo. Então, ela é classificada, pode ser classificada de 0 a 5, como também de 0 a 10. Se a gente classificar de 0 a 5, significa que 1 é aquele animal pele e osso. Todos os ossos aparecem. Todas as costelas, todos os ossos da pelve, tudo aparece. Esse é o que não tem leptina que não cita. Então esse é o 1. Aí você bate o olho na vaca e fala assim, o seu problema está elucidado. Você não dá comida para o seu animal, por isso que ele não emprega. Olha lá, score corporal 1. Agora, 2... já tem uma camada de gordura, então alguns ossos já não aparecem. Por exemplo, no score corporal 2, não são todas as costelas que aparecem. 2,5 é o ideal para reprodução. A ponta do isquio aparece, as últimas costelas aparecem. É um animal que a gente chama de seco. Ele tem gordura? Tem. Mas é pouca, é o suficiente para ciclar. Já 3 já está mais gordinho. 4 já é começo de obesidade. 5, obesidade mórbida. É uma bola. Não vê osso nenhum, né? Só vê gordura. Então, esse é péssimo para reprodução. Péssimo. Vamos olhar se tem presença de ectoparasitas, porque isso aqui é um estresse também para o animal. Os apruns, por que casco é importante na reprodução? Puxa vida, o que tem a ver com isso? Hã? Para de comer? Ah, ou? Porque pode determinar alguma doença? Não, o problema é a dor. Para de comer? Para. Às vezes para, não consegue andar. E aí emagrece. Mas às vezes o problema é que não aguenta o peso do macho. Não aguenta a cobertura, dói, porque quando o macho sobe, Imagina um touro de uma tonelada quando monta a vaca. A vaca tem que segurar o tranco. Vai sair o peso. Aí o que é? Ela sai. Né? Não aguenta, não aguentou o tranco. Então, o casco, olha só que coisa, né? Como é importante para a reprodução. Vejam bem. Os abrumos também. E se ela aceita o macho? Se ela não tem comportamento agressivo, senão também não vai a minha reprodução. Mucosas, temperatura, auscultação, exame normal, exame físico. E aí vamos para o exame ginecológico. Então, primeiro, veja, quando cai na prova, descreva o exame ginecológico. Não é isso aqui. É tudo, né? Anamnese, exame clínico, exame físico, ginecológico, tudo. Bom. Eu tenho que citar os itens da anamnese. Ah, não sei. Na hora da pergunta que você vai ler, cite tudo. Não, fale. Fale genericamente, rapidamente, sucintamente. Bom, eu sempre começo o exame ginecológico de fora para dentro, tá? Porque imagina qual é o aparelho reprodutivo da fêmea. Começa na vulva, depois vai vagina, depois vai cérvix, depois vai útero, por fim os ovários. Mas, vulva e vagina... externo, o resto é tudo interno, né? Então eu começo com o mais fácil, que é olhar a vulva. A vulva já diz pra gente se ela, em que fase do ciclo ela tá. Porque se a vulva está edemaciada com corrimento claro, límpido, parecendo clara de ovo, sem cheiro, isso é característica de ciclo. Agora, se ela tá com edema, com hiperemia, corrimento amarelado, mal cheiroso, viscoso, isso é característica de vaginite. Não tem nada a ver com isso. Mas aí a gente tem que diferenciar. Se não tem a vulva seca, sem edema, sem hiperemia, sem alteração nenhuma, ela não está no cio, provavelmente está no diéstro. Vocês lembram das fases do ciclo? Estou falando de estro? Estro? Ó, na vaca, proestro, estro, metaestro e diestro. A gente fala que o proestro e estro é a fase folicular. Então, aqui a predominância é o estrógeno, né? E a gente fala que o metaestro e o diestro é a fase luteínica. E a predominância é da progesterona. Tá? Progesterona. Metaestro é a fase de formação do corpo lúteo. Diestro é a fase do corpo lúteo produzindo progesterona em altas quantidades. No final do diestro tem a lise do corpo lúteo e ela entra no proestro, preparação para o estro. E assim vai, e a vaca fica assim, né? O tempo inteiro, não tem anestro, ela não é estacional. Então, se ela não for coberta, a cada 21 dias, ela está voltando. Né? Dura 21 dias o ciclo. Égua. Estro. Diestro. Só isso. Né? Estro, diestro. 7, 14. Total 21 dias também. No caso da égua... No caso da égua, ela vai ficar estro e diestro, estro e diestro, estro e diestro, na primavera e no verão. Aí no outono e no inverno ela entra em anestro. Lembraram? Para de ciclar, porque ela é estacional. Então é isso aqui, ó. edema, hiperemia, corrimento, está no cio. Se não tem nada, está no diesto. Vagina avermelhada e úmida, estro. Pouco úmida e rosa, é diesto. Então, a gente fazendo um simples exame, abrindo a vulva e olhando o aspecto, você já sabe se o animal está no estro ou diesto. Já é, né, uma fase folicular ou uma fase luteína. Bom, o que é importante olhar na vulva? Se os lábios vulvares são totalmente iguais, de forma que eles fecham perfeitamente a vulva, porque se tem um lado que é menor que o outro, se tem uma cicatriz e fica um espaço, o que acontece? Entra fezes ali. Lembrar que o ânus é em cima, né? O animal defeca aqui. Então, se isso não fecha totalmente, entra fezes na vulva. E quando entra fezes, entra bactéria. Vai dar uma vaginite aí nessa fêmea. É muito importante a gente olhar isso. Todo animal que não tem um bom funcionamento de ovário, não produz os hormônios sexuais, eles vão ter lábios vulvares pequenos, pouco desenvolvidos. Quem faz as características sexuais secundárias na fêmea? Que hormônio? Que hormônio desenvolve o aparelho reprodutor, as mamas, as glândulas mamárias? Hã? Estrógeno. Então, para que tenha estrógeno, para que a fêmea se desenvolva, então você olha uma fêmea antes da puberdade. E depois da puberdade, é uma diferença gritante. Massa muscular, desenvolvimento das mamas, tamanho, aí entra tamanho de vulva, desenvolve o aparelho reprodutivo. Então, vulva infantil, pequenininha, significa o quê? Faltou estrógeno. Provavelmente, o ovário não funciona. Um ciclo, né? Por outro lado, lábios vulvares enormes, excesso de estrógeno. Aí a gente tem uma alteração ovariana chamada cisto ovariano, que é um folículo que fica produzindo estrógeno. Fica produzindo estrógeno. E aí ele dá essa característica, né, de desenvolver demais os lábios vulvares. Também, obviamente, isso todo mundo sabe, depois do parto, os lábios vulvares estão inchados, né? Estão aumentados por causa da passagem do bezerro. Bom, então, a assimetria dos lábios vulvares também pode ser decorrente de problemas como hematomas, tumores, ferimentos. E a posição? Vocês sabem, a posição sempre é vertical. Fechamento dos lábios. A gente tem que ver se eles não fecham porque tem prolapso da mucosa vaginal. Sabe o que é prolapso? A mucosa incha demais e se exterioriza, né? Então, aí os lábios vulvares não fecham porque a mucosa não está permitindo. Isso chama-se prolapso. Enfim, isso é um exame ginecológico, né? A gente observar se aquele órgão está perfeito ou se ele tem alteração. Se ele tem alteração, eu vou precisar corrigir essas alterações. Olha, aqui, inspeção da vulva, abre os lábios vulvares, vê coloração de mucosa, vê presença de muco, presença de corrimento mal cheiroso, pode ter também, e daí é o caso de uma vaginite. Esse corrimento aí é o do cio, olha como ele é abundante. Ó, tudo isso aqui é um muco, parece mesmo uma clara de ovo, porque é bem viscoso, bem viscoso, fica pendurado. Esse é o muco do cio. Ele não tem cheiro, ele é cristalino e é muito fácil de identificar. temos que resolver isso aí. Como é que vai resolver? Compressa fria, né, para diminuir o edema. Tentar reposicionar a mucosa se ela não estiver lesada. Se ela estiver lesada, obviamente vai ter que tirar. Mas, né, não adianta colocar, reposicionar uma mucosa alterada. Então, se der para reposicionar, e depois faz uma sutura, chama Kasli, que é sutura, né? Sutura os lábios com o lábio vulvar para não ter recidiva. O que é isso aqui? Fezes. Essa é uma égua que veio aqui para a faculdade. Ela teve um parto distócico. O potro lacerou o períneo dela, de forma que ficou um buraco, né? Isso é anos. Ele rompeu o reto, rompeu o períneo, rompeu anos, rompeu tudo na hora de sair. E o proprietário não fez nada, deixou a égua cicatrizar. Depois de um ano, ele trouxe a égua, que era uma égua valiosa, quarto de milha, valiosa, e falou assim, essa nela não emprenhou nunca mais, faz um ano que ela não emprenha. Aí você vai examinar, ela tem uma cloaca, né? Ela tem um buraco aqui, uma cloaca, uma coisa só. Mas como que vai emprenhar um animal que tem fezes dentro da vagina? Porque ela defecava dentro da vagina. Não emprenha, porque tinha uma infecção absurda no aparelho reprodutor inteiro, né? Era só bactéria que tinha ali dentro. Então, o que foi feito? Teve que divulsionar todo esse tecido para ele poder suturar, né? E refazer foi o... não está mais aqui o Rodrigo Romero. Vocês conheceram ele? Que era o veterinário responsável pelo hospital, né? Ele fez concurso e foi para a USP. Mas foi ele que fez a cirurgia. Então, ele fechou o ânus, costurou o períneo e deixou a vulva certinho. Ficou tudo certinho, mas deu um trabalho. Agora, se ela voltou a empenhar, a gente não sabe. Legal, muito bom. Oi? Não, aí o proprietário, né? Porque o que se faz com um animal próximo ao parto? Tem que ficar observando, né? No momento que aquela fêmea começa a ter dificuldade no parto, o que tem que fazer? Chamar o veterinário para fazer uma cesariana. Não vai mais acontecer. Agora, isso foi um parto não atendido. Deixou a égua se debater lá horas, e uma hora o potro saiu, né? Do jeito dele. Sei lá como que ele estava. Bom, nós fizemos inspeção da vulva, vagina, agora nós vamos para a cérvix. Como é que nós vamos observar a cérvix? Passando o espéculo vaginal. Então a gente passa o espéculo, põe uma fonte luminosa e vai olhar lá dentro o aspecto da cérvix. Quando ela estiver úmida, avermelhada e aberta, significa cio. Quando ela estiver fechada, E sem edema, sem hiperemia, significa diesto, fase luteína. Aqui fase folicular, fase luteína. O que às vezes a gente pode observar é o primeiro anel aberto, prolapsado, significa prolapso do anel, do primeiro anel cervical, isso em vacas, né? Porque égua não tem anel cervical. Então, o primeiro anel, quando ele se abre e os outros estão fechados, isso significa prolapso. Isso é muito ruim. Por quê? A cérvix, no diestro, ela tem que estar totalmente fechada. Quando o primeiro anel está aberto, isso já é uma porta de entrada para entrar bactéria. Não é bom. Vagina, a gente pode observar vagina curta, hímen persistente. São doenças congênitas, né? A vagina curta é característica da vaca maninha. Vocês já ouviram falar da vaca maninha? É a vaca que é irmã gêmea de um touro, né? Nasceu o bezerro macho e a fêmea, gestação gemelar. Durante a gestação, a testosterona que o feto produzia, né, o macho, passa pela placenta para a fêmea. Então, vai nascer um animal totalmente uma fêmea, cromossomicamente, ela é XX, mas o rufião natural, né? Já nasce um machinho ali, que obviamente não tem espermatozoide, não tem nada, né? Um animal estéril, mas que funciona como rufião. Ele vai detectar cio de outras vacas e tal. Essa é a fêmea primate, é o chamado pseudo-hermafrodita. Então, todo aparelho reprodutivo de uma fêmea primate é alterado por conta da testosterona que, durante a gestação, né, passou para ela. A doença da novilha branca é uma doença genética, um gene recessivo, e faz uma síndrome, isto é, várias alterações reprodutivas. Hímen persistente, o touro não consegue romper o hímen no coito. Aplasia segmentar de corpo uterino, isto é, um pedaço do útero que não é formado, aplasia, né? E cervix dupla. Cervix dupla é um problema para a reprodução, porque uma cervix está ligada ao útero, né? Vem vagina, cervix e útero. E a outra cervix, vagina, cervix e fundo de saco, não tem nada. Aí, quando vem o sêmen, metade vai para uma cervix, metade para outra. Então, aquela que não vai para lugar nenhum, aquilo é perdido. E quando você vai fazer a inseminação, que você pode passar a pipeta justamente na cervix, que não vai para lugar nenhum. Então, é um animal que não serve para reprodução. E aí a gente pode ver, né, abrindo e passando espéculo, se tem fezes lá dentro, se tem urina retida, se tem ar, que é chamado pneumovagina. Quando os lábios gulvares não fecham, o ar entra dentro da vagina. E isso leva bactéria lá para dentro, a pneumovagina. Muco, pus. Nesses casos, a gente pode passar um suave na vagina, pegar esse material, se eu estou suspeitando de uma vaginite, e fazer cultura, né, para ver que bactéria está lá. Só para lembrar, já que eu estou falando de passar o espéculo e observar as cervix, a gente vai observar o primeiro anel, né? Porque, obviamente, os outros estão lá para dentro, não dá para ver, né? Eu estou aqui na vagina e eu estou vendo o primeiro anel. A vaca tem 4 anéis concêntricos. Então, aqui eu posso ver 1, 2, 3 e 4. 4 anéis concêntricos. Isso está cortado, né? Uma cervix aqui que foi cortada, foi aberta. Então, dá para ver os 4 anéis. A ovelha, ela tem 4 anéis, mas eles não são concêntricos. É um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Então, quando você corta uma cervix de ovelha, não tem, né? Ela é toda torta. É impossível inseminar a ovelha via cervical, porque é tudo torto. Não tem como passar, fazer assim. A porca tem 20 centímetros de cervix. É uma cervix enorme, com vários anéis, tá vendo? Mas é concêntrico, dá para passar pipeta. E a égua não tem anel cervical. O que é a cervix da égua? São pregas. Tá vendo? Abriu, e o que eu tô vendo? Várias pregas. Então, quando o potro vai passar, o que acontece? Distende essa cervix. As pregas se desfazem no parto. Mas, normalmente, a cervix está lá, com essas pregas todas contraídas, né? É assim, é mole a cervix da égua. Diferente da vaca, da ovelha, da cabra, da... Então, olha lá, o espéculo vaginal é isso que mostra. Você vai passar o espéculo pela vagina, que é uma fonte luminosa, e ele vai mostrar o primeiro anel cervical. Ó, tá aberto aqui, e ainda tem um pequeno prolapso lá dentro, e ele tá fechado aqui, bem fechado. Então, ali ele está aberto durante o estro e aqui ele está fechado. A ovulação, durante a ovulação, quando rompe o folículo, ocorre uma hemorragia, pequena hemorragia, né? E às vezes tem um pouco de saída de, mas é muito pouco, tá? De sangue. aparece, né? Então eu introduzi aqui a mão no reto e eu vou passando, falei, opa, ó, a cérvix aqui, eu pego a cérvix, continuo e pego os dois cornos uterinos. Se o animal tá vazio, a vaca, eu pego os dois cornos uterinos com uma mão só. E aqui no final do corno tem os ovários, né? Tá. Essa é a palpação retal. Na égua, a gente introduz a mão no reto, não dá para sentir a cérvix como na vaca, mas os cornos uterinos são laterais. Então a gente vê uma estrutura tubular, né? São os dois cornos uterinos, são bem grandes, muito maiores que o da vaca. E no final de cada corno uterino tem um belo ovário, que da égua é bem grande, né? Então aí eu palpo o ovário de um lado, palpo o ovário do outro. Diferença de ovário agora, de vaca e égua. O ovário da vaca é ovoide, e eu mostrei já uma foto, ele pode ter um folículo, que é uma estrutura como se fosse uma bexiguinha, né? É flutuante, porque tem líquido aqui dentro. Ou pode ter um corpo lúteo, que é enorme, geralmente é enorme o corpo lúteo. E é firme. E é na superfície do ovário. Eu vou sentir, a hora que eu vou palpar esse ovário, eu falo, nossa, tem um trecão, corpo lúteo. Muito bem. E da égua? Ovário, forma de feijão ou rim. E folículo na fossa ovulatória. Só aqui que dá pra, só aqui que ele sai, né? Um local chamado fossa ovulatória, onde eu vou palpar o folículo. Porém, depois da ovulação, o corpo lúteo que se forma é interno, não dá para palpar. Não é como o da vaca que sai. Ele é interno. Então, o corpo lúteo de égua a gente só vê no ultrassom. Mas o folículo a gente consegue palpar. Então, essa é a palpação retal que vai mostrar o útero. Durante o cio, o útero de bovinos está mais túrgido e o do equinos mais flácido e demasiado. Durante o diestro, o de bovinos vai estar mais flácido e o de equinos mais túrgido. E os ovários, a gente vai ver se tem folículo flutuante ou corpo lúteo, né? Só nas vacas. É, agora não tem corpo lúteo palpável. Passou? A cervix, já falei, né? É uma estrutura firme nas vacas. Nas éguas, não tem anéis, então ela é flácida e a gente não consegue palpar direito. Sim. Olha, essas fotos mostra a evolução do corpo lúteo. Olha o corpo lúteo. Ó, esse é um ovário com corpo lúteo que a gente palparia e depois ele é aberto. Ó, o corpo lúteo é enorme, né? Ele toma um terço do ovário, 30% do ovário. Olha lá, corpo lúteo. E aqui, quando abre o ovário, ele é muito grande. Útil. Agora, esse já está em regressão. Com 17 dias, ele já apareceu a prostaglandina, ele está em regressão. Veja que ele já está ficando amarelo. Ó, já diminuiu. Ele está diminuindo, porque já apareceu a prostaglandina. Então, já vai entrar numa fase folicular. Sem progesterona. Olha lá. E aqui não tem nada, não tem folículo nem corpo lúteo, anexo. Ó, o ovário não tem nada na superfície, nem folículo nem corpo lúteo. Bom, exames complementares. O que a gente faz? Ultrassom, a gente acompanha o crescimento folicular da égua por ultrassonografia. Vocês sabem disso? Para fazer a inseminação na égua, no dia que eu for falar de manejo reprodutivo da égua, eu vou falar disso. Te acompanha o tamanho do folículo. Quando o folículo tiver 35 milímetros de diâmetro, ele está já considerado pré-ovulatório, ele já está pronto para ovular. Então a gente já pode inserir. tirar ele de lá, senão ela não entrega. E como que a gente tira? Com endoscopia. Biópsia uterina também. A gente pode utilizar caso a gente ache que esse animal está com endomielite, algum problema no endométrio. E as dosagens hormonais. Então, aqui mostrando o exame ultrassonográfico, ele é sempre feito via retal, né? A probe longitudinal e ela vai fazer esse corte aqui. Isso é uma vaca, olha os cornos uterinos e no final do corno uterino o ovário. Essa é a imagem que a gente quer ver. Aqui eu posso ver preguês, eu posso ver se tem folículo pré-ovulatório, se ela já vai ovular. É, posso detectar cisto folicular com ovário também. Olha lá, o que é o número 1? Essa imagem aqui, essa e essa, o que seria? É o ovário, mas o que é no ovário? Folículo. É cheio de líquido, por isso que é preto, né? Cheio de líquido, folículo. E essa imagem redonda e densa, o que é? É o corpo lúteo. Então, ele está saindo de uma fase luteínica e entrando na fase folicular. Olha lá. É da égua. Aqui, ó. Esse é da égua. Então, quando você passa o ultrassom aqui e mede esse diâmetro, se tiver 35 milímetros, já é um folículo pré-ovulatório. Esse já é, ó. Esse aqui já é, porque, inclusive, a parede dele já está destacando, né, do ovário. Quando acontece isso aqui é porque vai ovular, ó. Tá vendo? Isso aqui é porque ele está desgrudando. Ele vai ovular. Esse é uma pipeta de biópsia. A gente vai passar o esterco. Vai colocar o suave na ponta dessa pipeta e daí esse material aqui, ele vai cobrir o suave, né? E isso tudo vai dentro de um saco plástico estéril. Então eu vou passar por toda a vagina com esse saco plástico aqui e o suave protegido. Porque se eu vou com o suave na vagina, ele está pegando o quê? Bactéria da vagina, que é contaminada. E eu quero pegar da cérvix ou do útero. Então, ele vai protegido aqui dentro com um saco plástico estéril. Na hora que eu cheguei na cérvix, eu furo o saco plástico, né? Eu faço com que o saco plástico... Aí eu vou e vou contra o saco plástico e ele fura. Aí eu tiro o saco plástico. E o suave, então, vai penetrar na cérvix e na vagina. Não, no útero. Oi? Ele tá preso aqui. Você vai lá dentro, pega o material, aí tira, põe de volta esse protetor e tira. Não plástico, isso aqui. Plástico não. Porque na realidade você quer que ele entre estéril lá. Porque são duas coisas, né? Se você pega a bactéria da vagina e põe o suave com a bactéria lá no útero, você está levando a infecção lá para dentro. Por isso do protetor de plástico. Mas depois que você já pôs ele estéril lá e ele pegou a bactéria, aí não tem problema. Aí a gente fecha esse caninho, vai por cima e tira. E essa endoscopia, né, em éguas, que a gente usa para visualizar cistos endometriais. Então, esse é o endométrio e aqui tem um cisto endometrial. Ele, em imagem ultrassonográfica, ele confunde com uma preguez inicial. Porque, obviamente, a gente não vê batimento cardíaco, né? Não é uma preguez. Então, confunde com uma preguez inicial quando ainda não dá para ver o batimento cardíaco. Mas, dali a 10 dias, se você refaz o exame e o cisto está igual, não é uma preguez, né? Não evoluiu, não cresceu. Então, aí caracteriza um cisto pelo ultrassom. faça o endoscópio para cauterizar essa região. Professora, desculpa, endoscopia não seria... O aparelho ou endoscópio você pode introduzir em qualquer tubo. Então ele pode vir para o tubo gastrointestinal, você pode fazer pela boca, pelo reto, ou a gente pode usar o endoscópio via vaginal. Ele vai para o colo. O interessante do endoscópio é que ele tem uma fibra óptica na ponta, né? Então ele vai iluminando e filmando todo o caminho que a gente faz. Ele é ótimo para ver a parte reprodutiva, tanto vagina quanto cérvix, quanto útero. A gente vai olhando tudo, é super bacana. Muito bem. Ah, pessoal, agora vai ser assim, você se acostuma. Quinto semestre é massa. Tá sem relento. Agora o bicho começa a pegar, porque primeiro e segundo ano significa disciplinas básicas. Não é assim? Não. Terceiro, quarto e quinto, ó, pau vai comer. Olha, eu não vou falar muito do ginecológico em pequenos animais, porque ele é muito parecido, né? A sequência é totalmente a mesma. A única coisa que eu vou falar são as diferenças. Eu vou determinar causas da infertilidade, fases do ciclo estão tudo igual, né? Precisa. Começa com uma anamnese, vai para o exame clínico, né? Exame do aparelho reprodutivo, começa pela vulva e vagina. Só que na cadela, a gente tem um grande problema, que é o prolapso vaginal. Durante o estro, a cadela produz estrógeno. E o estrógeno é um hormônio que faz edema de vulva. E algumas cadelas são muito sensíveis ao seu próprio estrógeno que ela produz. Não é uma alteração hormonal, não é isso. Algumas são sensíveis ao estrógeno que produz. E há um edema exacerbado de vagina e ocorre o prolapso. Então, quando o proprietário traz logo a cadela para a gente vai fazer compressa para diminuir o edema de água fria, tentar reposicionar e tal. Quando ele traz já o negócio todo necrosado, porque demorou 10 dias para fazer, né? E fica aquela mucosa exposta e a cadela deitando, sujando, não sei o quê. É super desconfortável. Então, aí a gente tem que retirar o tecido, né? É sempre no proestro. Esse prolapso em cadela acontece no proestro, que é a preparação do ciclo, quando o estrógeno, o nível de estrógeno está alto. Então, na maior, ó, aqui já está tudo cheio de necrose, ó. Necrose, necrose. Então, nesses casos, a gente faz o quê? Castra a cadela, porque eu vou reposicionar no próximo ciclo, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, castra. Ó. Chadinho, né? É, o prolapso, mas não é comum, o prolapso de útero é comum em vacas, por conta do parto distócico, mas não é comum em cadelas. Cadelas é comum o vaginal. Não é excesso de hormônio, é muita sensibilidade ao hormônio normal que ela produz. É uma hipersensibilidade ao estrógeno. A vaginoscopia que a gente faz é a mesma coisa. Passar um espéculo, eu falei isso, passa o espéculo na vaca. Aqui a gente passa o espéculo na cadela. Uma fonte luminosa e vai ver muito inchaço, hiperemia, estro, né? Proestro, desculpa. Começa a diminuir o inchaço, e a mucosa pálida de estro, tá? Citologia vaginal, isso que eu queria mostrar. Esse método a gente não faz em grandes animais, é só em pequenos animais. Introduz um suave em ângulo de 45 graus, como vocês estão vendo, ó, abre o vestíbulo da vagina da cadela, introduz o suave em ângulo de 45 graus, porque o conduto vaginal, ó, aqui tá o vestíbulo da vagina. O conduto vaginal tá lá em cima. Então eu vou introduzir o suave, endireitar e lá no fim. Essa aula eu vou fazer com vocês lá no laboratório no dia que eu for dar aula de manejo reprodutivo em cadelas. A gente vai fazer a citologia vaginal. Muito bem. Vai lá, pega as células vaginais, tira o suave e carimba uma lâmina e cora. O que, que a gente vai ver? As células são muito características. Células que parecem o sucrilho Kellogg's, todas tortas, não é? Isso aí é característico de proéstro. Células superficiais, queratinizadas, nucleares. Elas estão queratinizadas porque elas estão preparando o epitélio para a cópula. A cópula vai acontecer no estro. Mas o epitélio está sendo preparado pelo estrógeno, que acontece aqui no proestro, para a cópula. Muito bem. Quando a gente faz a citologia e as células não têm mais núcleo, significa que elas morreram. Mas elas estão totalmente queratinizadas. Isso é estro. Então elas evoluíram, né? Aqui elas ainda tinham núcleo, ali não tem mais. Então é célula superficial queratinizada anucleada. Anucleada é estro. Passou o estro, essas células morreram, elas são descamadas, elas saem do epitélio. E aí aparecem células mais redondinhas, que são as intermediárias, e neutrófilos, que vem fazer a limpeza do epitélio. Porque durante o estro, ela pode ter sido coberta, né? Vai ter bactéria lá na vagina. Então, no diestro vem células mais redondinhas e neutrófilos. No anestro, tem mais nada. Anestro, fase de inatividade sexual, células redondinhas, bonitinhas, sem neutrófilos, sem hemácia. Aqui tem muita hemácia também, porque nessa fase tem sangramento, né, no proestro. Não é sangramento, é secreção serossanguinolenta. Parece sangue, mas não. Terminar, então nós vimos, oh meu Deus, nós vimos vulva, vagina, e agora nós vamos fazer um ultrassom, não tem mais como acessar nada, não dá para fazer palpação retal, né? Então vamos para ultrassonografia, nós vamos ver útero e ovários de cadela. Ver o quê? Ver se tem piometra, se tem gestação, se tem endometrite, se tem cisto no ovário, se tem hiperplasia endometrial cística, que é o fator predisponente da piometra, enfim, né? Se falta ovário, aplasia de ovário, aplasia de útero. Quando a gente morre de calor, a gente morre com barulho, né? O que vocês acham dessa moça? Ela está preta, né? Então, o outro exame que a gente faz, no exame ginecológico das cadelas, além da ultrassonografia, é o raio-x também. Por quê? O raio-x é mais tardio, eu não vou diagnosticar a gestação com raio-x, mas eu vou contar o número de fetos. Então, os fetos têm que estar prontinhos. Então, exames complementares, o raio-x, ultrassonografia, dosagens hormonais, essas dosagens hormonais, agora vocês precisam se preocupar com elas, que eu vou voltar a falar no manejo reprodutivo de cadelas, elas nos auxiliam, dosar progesterona auxilia na inseminação, saber neste momento em seminar e... Vamos fazer um raio-x? Precisa saber quantos filhotes.